começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitti. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, você! Tudo bem? Tudo legal? Bacana! Sou eu aqui, de volta, Carlos Pitti, para mais um programa Carlos Pitti, e na próxima hora junto com você. Para toda a nossa rede, são mais de 80 emissoras Brasil e Portugal. Obrigado a você pela audiência, pelo carinho, pela paciência também. Você sabe que os melhores artistas passam por aqui. Música, lançamentos, bate-papo, entrevistas exclusivas, enfim. Tudo sobre o mundo dos artistas. Agora, no programa Carlos Pitti, começando com Carlos Pitti, Água de Rio. Foi Deus quem te mandou. Ele é tu onde nasce o sol. É água corrente, chega assim tão envolvente. Ficou sem ar. Deus quem te mandou. Perfeita como a natureza. É meu frio, meu calor. Semente do meu amor. Que espalha na veia. Amor que incendeia. Que me incendeia. Eu não tô podendo gastar como chegar aqui. Me dê um título.

Spitz, enviando sucesso. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Seguindo o programa Carlos Pitt, para você que quer saber tudo do meu trabalho, minha carreira, quer me seguir no Twitter, no Facebook, né, ver as fotos, vídeos, lançamentos, curiosidades da minha carreira, agenda de shows, as composições, bem como também tudo sobre o programa Carlos Pitt, acessa aí www.carlospitt.com, tá bom? A você que segue a gente, que acompanha, um forte abraço, moçada! Agora tem Carla Fernanda e os lançamentos da semana! Alô Brasil, alô Portugal, alô Carlos Pitt, alô você, mais uma semana aqui com a gente, tudo bem? Bom, vou para os lançamentos de hoje e eu tenho novidades, viu? Eu vou começar falando aqui do cantor Felipe Streparava, que é produtor de um novo estilo, o sertanejo praiano. Gente, esse estilo foi criado para focar nas baladas de Santos. Ele teve uma breve passagem pelo rock, mas sempre gostou do clássico sertanejo e das modas de viola. Com um timbre de voz rouca e uma pegada forte no violão, ele agita a galera. O sertanejo praiano é uma mistura de sons e estilos musicais. Então eu vou lançar a nova música de trabalho aqui do Felipe para você conhecer a música dele e o novo estilo. Felipe Streparava, agora é só você! Lançamento! Estava em casa, saiu de madrugada pra curtir uma balada. Sozinho me deixou, me trocou por curtição. Agora se ferrou, vai comer na minha mão. Eu gostava tanto de você. Daria minha vida pra te ter. Porque agora é só você, você, você, você, você, você, você.